ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar da paralisação dos professores da rede municipal aqui do Rio de Janeiro. Depois de uma suspensão de atividades em sala de aula ontem, professores e funcionários da rede municipal de ensino do Rio decidiram, numa assembleia no Clube Municipal, na Doc Lobo, lá na Tijuca, fazer uma nova paralisação de 24 horas no dia 12 de junho. Nesta ocasião será decidido se a categoria entrará ou não efetivamente em greve. De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o SEP, 70% dos professores aderiram à paralisação de ontem. A categoria reivindica reajuste salarial de 19%, plano de carreira unificado com valorização pelo tempo de serviço e formação e autonomia pedagógica, antes de seguirem para a assembleia de ontem, que reuniu cerca de 600 pessoas. Os professores fizeram um protesto, não só professores, profissionais de educação, fizeram um protesto em frente à sede da prefeitura por volta das 11 horas da manhã. Com apitos e faixas, eles conseguiram garantir uma reunião com a secretária municipal de educação, Cláudia Costin. Nós estamos aqui no estúdio hoje com três coordenadores do sindicato dos professores daqui do município do Rio, a Rosilene Almeida, Thaís Coutinho e o Gustavo Felipe Miranda, para falar com a gente sobre esse movimento, essa paralisação de ontem e essa promessa de nova paralisação no Dia dos Namorados, comemorar o Dia dos Namorados, parando as atividades, deixando os pais e mães de alunos um pouco apreensivos, porque pode ser decidido, inclusive no dia 12, a paralisação real, a greve mesmo. Bom dia, queria que alguém começasse dizendo qual foi o balanço, qual o balanço que vocês fazem da paralisação de ontem. Bom, bom dia a todos e todas. Rosilene, sou da coordenação do CEP Central e também diretora de regional. Esse balanço de ontem foi positivo no sentido que a gente conseguiu tirar uma reunião com a secretária Cláudia Costin. A gente tem, nos últimos tempos, pelo menos nesse período, a gente tem tentado uma audiência com a secretária e com o prefeito sem nenhum retorno, né? Inclusive no último movimento, quando a gente tentou uma audiência, a prefeitura, né, lá o prédio lá, ele foi fechado para a categoria. Inclusive a própria secretária se recusou em receber um conjunto de mães que estavam reivindicando também de discutir problemas locais da escola, que seria, né, tempo integral, e esse tempo está sendo diminuído na escola, né? A criança que saía às 4h30 da tarde, a prefeitura está diminuindo, as crianças estão diminuindo, estão saindo agora às 14h30. Né? Então isso obviamente mexe com a vida da família, né? A estrutura da família. Então, assim, essa falta de diálogo, né, nos levou a fazer essa nova paralisação de ontem, né, com esse índice que você já colocou. Teve um protesto, né, uma atividade em frente à prefeitura, que a gente conseguiu, então, por intermediação, inclusive, de vereadores, né, que também nos ajudaram a estar presente, esse encontro, que a gente espera realmente que a Cláudia Costin realmente nos receba no dia 29, para a gente consiga pelo menos um mínimo de diálogo com a prefeitura, porque até agora a prefeitura não deu nenhum indicativo, né, de reajuste salarial. As perdas salariais aí, que a gente já fez um estudo pelo Diese, em torno de 7%. A prefeitura, né, com o avanço aí do orçamento que ela tem tido, ela poderia, sem entrar, né, pela lei de responsabilidade fiscal, né, sem entrar sem nenhum problema, ela poderia dar 40% de reajuste, né, linear para todos os servidores, mas é óbvio que isso entra, triênios, entre outros encargos. Mas os 12%, né, pelo aumento da arrecadação, daria para continuar nos mesmos gastos, mesmo índice de gasto da prefeitura, sem fazer oneração nenhuma. Então, a prefeitura pode, tranquilamente, pelo estudo feito pelo DIEESE, dar esses 12%, justamente pelo aumento dessa arrecadação, e mais, obviamente, as perdas salariais da categoria, que é 7%, então, obviamente, o total de 19%, sem ter realmente um impacto grande no orçamento da prefeitura. Certo. Gustavo, fala você um pouco agora também sobre essa questão. Eu estou meio apreensivo, na verdade, porque é difícil você entender que os professores procuram a Secretaria de Educação e não são recebidos. É interessante ver esse tipo de impasse prévio, né, digamos assim, ou houve algum tipo de negociação, diálogo que chegou a um processo de ruptura, Gustavo? Bom dia, primeiramente. É importante falar que a nossa luta, tentativa de diálogo com a prefeitura, é baseado nos diversos problemas que nós estamos encontrando no local de trabalho, que não se referem somente ao eixo salarial, que a Rosilene aqui falou, que tem a ver com o eixo pedagógico também, administrativo. Para contar um caso especificamente, nós estamos tendo constante contato com a prefeitura e, sobretudo, com as coordenadorias regionais, prefeitura dividida em, se eu não me engano, em 9 coordenadorias regionais, que dividem administrativamente a gestão da escola pública municipal. E essas coordenadorias, elas estão aplicando um modelo de gestão que o sindicato critica e critica com razão. Você tem uma ideia? Hoje a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da circular número 2, instituiu uma nova fórmula de organização dos professores na sala de aula. E, inclusive, essa circular, ela define que não é mais o professor que tem mais tempo de casa que deve ficar, né, na sala, no colégio da qual ele dá aula há muito tempo. E o critério mudou. E mudou para um critério pior. E o pior é que, mesmo mudando o critério, a prefeitura ela continua não cumprindo esse critério que ela mesma criou. E que critério é esse? É o critério de que fica na escola não o professor que tenha mais tempo, mas sim o professor que é mais apto. E essa aptidão é medida pelo número, às vezes, de nota vermelha que o professor dá para o aluno, pelo número de reprovações e tudo isso. A gente critica esse modelo e chega à prefeitura, chega às coordenadorias criticando esse modelo, a arbitrariedade de algumas direções em relação a isso, e não somos recebidos, e quando não somos recebidos, eles flagrantemente descumprem essa circular, que é uma circular da administração interna, que eles propriamente criaram. Então, além do problema salarial, nós temos problemas administrativos de troca de professores dando aula em 3 unidades escolares, o que é ruim, né? Você imagina que há alguns professores que são 16 horas e devem estar na sala de aula 12 horas, dividem essas 12 horas em 3 colégios, dá 4 aulas num colégio, ou 3 tempos num colégio, 6 tempos no outro, 3 tempos no outro, isso é muito ruim. Né? Então, somando essa questão salarial, a questão administrativa, ela tem a questão pedagógica. Então, tudo isso faz parte da pauta de negociação dos professores, não é uma questão só de salário, é aumento de trabalho e tudo isso. Sim, as pessoas tendem a pensar, quem está de fora, que a briga é por dinheiro, né? E, na verdade, há um contexto mais amplo. Thaís, queria que você falasse um pouco também. Não, em relação a esse ponto que o Gustavo colocou, primeiro deixa também estar bom dia a todos e todas, né, que estão nos ouvindo aí. Em relação a essa pauta que nós estamos trazendo, né, nessa paralisação e no nosso movimento constante, é a luta realmente em defesa de uma educação de qualidade. Porque isso que é o central, a pauta salarial é mais um, né, eixo dentro da luta pela educação de qualidade, porque o profissional, né, bem remunerado, é claro que isso reflete no seu trabalho, porque ele pode, vamos dizer assim, trabalhar em menos lugares, então se dedicar mais, né, àquela unidade escolar. E como o Gustavo colocou, a própria prefeitura, né, numa matrícula só, muitas vezes a gente está dividido, tendo que ir de uma escola para outra. Teríamos que ter um tempo de planejamento para planejar a nossa aula, para garantir qualidade. Em que várias unidades escolares isso não está acontecendo, né? Principalmente para quem é P2 e professor de educação infantil. E os próprios projetos mesmo da Secretaria de Educação, que a gente vê que não está preocupado com a qualidade da educação. Por exemplo, nós temos alguns projetos, como o projeto Autonomia, em que nós temos um único professor. Por exemplo, eu sou formada em História e poderia dar aula de todas as disciplinas. Eu não sou habilitada para isso, mas dentro desse projeto isso é possível. Também temos outros projetos da Prefeitura com oficineiro, ou seja, pessoas que não são professores, que não têm a qualificação. Então, a nossa luta central é exatamente pela educação de qualidade. É isso que nós queremos para os nossos alunos, uma escola de qualidade. E a pressão é importante, porque nós fizemos a paralisação ontem, vamos fazer outra, é exatamente para colocar para a Secretaria de Educação as nossas reivindicações. E, em muitos momentos, isso não é possível, Nós realizamos agora um plebiscito, onde a categoria opinou sobre a política educacional do governo, e opinou o resultado, mostrando o problema dessa política, onde algumas CREs tentaram atrapalhar mesmo o plebiscito, tentaram impedir que as urnas chegassem. Algumas o quê? As coordenadorias, que são as regionais, que a prefeitura é dividida por várias CREs, que a gente chama. Coordenadoria Regional. Então, a gente tem, às vezes, essa dificuldade, de direção querendo impedir o sindicato, e isso mostra que o governo não quer negociar com a gente, em muitos momentos. Daí, é importante a gente fazer essas paralisações para estar pressionando o governo, e ontem nós conseguimos, arrancar essa reunião. Uma coisa que a Rosilene falou, que me despertou a atenção, é essa redução da carga horária dentro da escola. As crianças saíam às 16 horas, 16h30, estão saindo às 14h30, é isso? E isso vem na contramão de todo o princípio pedagógico, que já não é novo, isso já vem de Anísio Teixeira e até antes, de que a criança tem que ter não só o período da aula, mas tem que ter também um acompanhamento, e mais as atividades lúdicas e tudo, enfim, o maior tempo possível dentro das escolas. E as escolas pagas, mais caras e melhores, elas seguem esses preceitos há muito tempo. Qual é? Esse parece ser um conflito histórico da educação pública brasileira. Quer dizer, sempre que você tem um problema com excesso de crianças ou com redução das salas de aula, você corta o turno e você inventa um outro turno. Nós já tivemos até o turno da fome, que chamava o turno da fome, que era a turma que entrava praticamente na hora do almoço, tinha 3 horas de aula. Como é que essa situação não se resolve? Por que que vocês estão discutindo ainda isso? A Secretaria de Educação não percebe essa coisa? Como é que é essa história? Então, a falta de diálogo, para escutar a categoria do que realmente está acontecendo nas escolas, esse é um grande problema, Porque, assim, a escola integral, eu acho que é uma bandeira histórica de todos nós, Uma escola integral que a criança consiga ficar, com uma estrutura dentro da escola, com um apoio pedagógico, com uma equipe multidisciplinar que dê apoio a essa criança na sua aprendizagem, no seu cotidiano. Isso seria a escola ideal, é isso que a gente tenta fazer esse diálogo com a prefeitura. Mas, na verdade, o que a prefeitura chama de escola integral, que a princípio, as crianças saíram às 14 horas, era justamente ter um turno onde as crianças tinham as aulas, suas matérias normais, e no contraturno, que a gente chama no outro período, justamente seriam esses oficineiros, Pessoas que são pagas, Pega o dinheiro da educação, que deveria estar colocando numa estrutura melhor para a própria educação, e justamente pagam pessoas que a gente chama de oficineiros, pagam, inclusive, que chamam de mães, etc., para ficar na escola. E essas pessoas, não têm justamente condições de estar ajudando, pedagogicamente, essa criança na sua melhoria. Não tem qualificação, Então, na verdade, ter oficina na escola, sem problema, mas que essas oficinas estivessem dentro de um projeto pedagógico dentro daquela comunidade escolar. Então, se coloca a criança, desculpe o termo assim, mas eu, Rosilene, é como se fosse uma lata de sardinha, Então, enche a escola. A maior parte das escolas não respeitam o número máximo de alunos, não respeitam. Por exemplo, o sexto ano, que deveria ter no máximo 30 alunos com mais de 10%, nós encontramos, principalmente na Zona Oeste, turmas com 42 alunos. Vem cá, tem que ter 30 alunos mais 10%? Não, porque pelo que é colocado, existe uma norma para estabelecer um número de alunos por turma, né? O que faz, né? Existe essa norma de 30 alunos, e aí fala assim, não, pode ter, por casos excepcionais, pode ter um acréscimo de 10%. 33 alunos. Seria o 33, no máximo, né? Do sexto ano, para, no minimamente, quer dizer, uma turma de 30 alunos, já é uma turma bastante cheia, né? Lotada, para que um professor consiga dar atenção. Mas isso não é estabelecido. A maior parte das escolas municipais ultrapassa esse limite. Nós temos turmas de sétimo a nono ano, que deveria ter no máximo, né? 40 alunos, tem turmas com 52 alunos. Eu queria saber o seguinte, esse limite de alunos por turma, ele é estabelecido por princípios pedagógicos ou por princípios de capacidade da sala de aula, números de carteira ou algo que seja? Eu acredito que o ideal que seja pela capacidade do professor dar atenção ao aluno, porque não é razoável pensar que uma sala, que a prefeitura construa uma sala que dê para 100 pessoas e que isso seja o critério para que coloquem 100 alunos. É razoável que a prefeitura construa salas razoáveis para 30, no máximo 33 alunos, foi colocado pela Rosilene, que é o tamanho razoável para você conseguir dar atenção a esses alunos. Eu, por exemplo, trabalho em Auma, na escola Joaquim Ribeiro, e trabalho numa turma em que na lista de chamada, e obviamente os alunos variam em torno de 45 alunos, ou seja, bem acima desse percentual de 30 mais 3. Né? Isso é uma realidade, a lista de chamada está lá, e as outras turmas também estão nesse patamar, o sétimo ano, oitavo ano, nono ano, porque eu dou aula para todo o turno da tarde. Então é uma realidade que eu vivo exatamente em Auma. E assim, sem a menor condição de aprendizagem, porque mesmo, né, tem também essa parte física, né, do tamanho da sala, né, por número de aluno, que também é desrespeitado. Então a gente tem, por exemplo, assim, a minha escola é em Bangu, né, quem mora no Rio sabe que é um bairro muito quente, e no verão a gente, né, muito aluno na sala, além desse limite, e sem estrutura, por exemplo, sem um ar-condicionado, apesar de existir uma lei da climatização, né, que tem uma temperatura ideal para a sala de aula, porque seria um ambiente agradável para o ensino, para que o aluno tenha um bom aprendizado. E isso não é respeitado. Às vezes a gente tem escola que tem um ventilador numa turma com 40 alunos, e às vezes o ventilador ainda quebra. Então, como essa criança vai conseguir aprender, né, sem o mínimo de estrutura física, né, um mínimo de estrutura física adequada? Então é uma situação bem difícil que passa a rede municipal hoje, né? A precarização está muito grande. Essa questão que o Gustavo falou do número de aluno muito alto, e às vezes a gente também tem um outro problema, que são as crianças com necessidades especiais, que antes nós tínhamos elas tinham salas, né, para elas específicas, que a prefeitura foi diminuindo e supostamente integrando nas turmas regulares, mas sem o preparo. Então, às vezes, você tem uma turma dessa lotada com 45, 50, 3, 4 alunos surdos, né? Então, como o professor vai dar atenção numa turma com mais de 50 alunos para esses alunos? É verdade. Há uma relação interessante aí, que eu estou tirando aqui dessa exposição de vocês. Primeiro, que é o espaço físico e a quantidade de alunos. Quer dizer, se você tem muitos alunos e você tem uma sala de aula ampla, a tendência do administrador é encher a sala de aula com alunos, porque resolve o problema dele. E com isso você joga para o alto todos os princípios pedagógicos, todos os princípios de você ter espaço para mobilidade dentro da sala de aula, você dá atenção individualizada aos alunos, e até essa questão que a Thaís falou agora, de alunos que têm algum problema, alguma deficiência, como surdez ou como... Não é? Diga aí, Rodrigo. Necessidades especiais. Pois é, esses alunos, há uma corrente, e essa corrente parece vitoriosa, de que as salas especiais, elas devem acabar. As crianças, na medida do desejável, devem conviver todas elas as ditas normais e as não. Então, nós temos essa realidade. Se você for à Secretaria da Educação e disser, olha, a professora não está dando atenção porque está tendo aluno demais, mas a orientação pedagógica é essa, é de que haja a integração das crianças. Então, a questão aí parece que é a superlotação, né? Não tenha dúvida. Não só a superlotação, mas também o despreparo, porque assim, nós não recebemos nenhuma formação para trabalhar com crianças com necessidades especiais. Com crianças surdas, com crianças mudas, assim. Ou, seja lá qual for a necessidade dela. Na verdade, são dela. Essas coisas que dificultam a cognição, né? Criança surda, criança que tem problema de fala, criança que é muda, esse tipo de coisa. Tem déficit de atenção. Tem problemas mentais também, não é isso? Que tem essas coisas. Que é hiperativa. Por exemplo, eu tive isso muito na escola, enfim. E falta o suporte, porque a prefeitura ela diminui muito o número de profissionais que dão suporte ao professor. Então, são menos coordenadoras, por exemplo. A gente pensa numa escola em que haja aquela relação entre que o professor que está dentro de sala de aula tenha um suporte para que qualquer problema que tenha com o aluno ou qualquer tipo de dificuldade que tenha na aprendizagem, te possa contar que suporte. Isso não ocorre, porque o número de profissionais, e aí a gente está falando de secretários, agentes educadores, própria direção, coordenação, supervisor, educacional, todos esses profissionais foram reduzidos ao mínimo possível. E tem escola, e nós sabemos bem disso, que não tem nem agente educador, que é o chamado inspetor, no corredor. Então, a gente tiver um problema na sala de aula, a gente fica numa situação onde a gente sai da sala de aula para sair com um aluno ou algo do tipo, ou, enfim, a gente continua em sala de aula com problema. Quer dizer, na verdade, o problema disciplinar, que você teria de ter o auxílio do inspetor, você tem que sair da sala com o aluno, e aí, como já está o problema disciplinar criado ali, o ambiente, aí vira bagunça mesmo. Quando você volta, pegou fogo o circo, né? E coloca o professor numa situação muito difícil, porque as pessoas não sabem, mas o professor, ele é responsável pela turma. Ele é o profissional que está ali, e qualquer coisa que acontecer com a turma, é o professor que é o responsável, e deve ser assim. Agora, a gente quer que para que tenha essa responsabilidade, se dê o suporte para a gente necessário, né? Porque não é possível que a gente tenha que quebrar galho o tempo todo no colégio, né? Além desses problemas de infraestrutura, né? Porque, na verdade, há um quadro histórico dentro da prefeitura com justamente o desmonte da estrutura interna da escola, né? Então, muitos funcionários que existiam anteriormente, hoje não existem mais. Então, as próprias direções de colégio, elas são assoberbadas, né, do trabalho burocrático, né? Porque a toda hora tem que fazer planilhas, etc, etc. E é o que é aquela pessoa que está dentro da escola, que deveria ser responsável, né, para estar olhando a parte pedagógica, justamente ela não tem tempo. Então, essa falta justamente de funcionários dentro da escola nos leva a muitos casos, né, problema de violência, que a gente viu aí casos, né, que chegaram ao limite máximo e chegando à situação de morte. Além disso, tem um grave problema, que isso tudo também tem por trás da falta do orçamento público, né? Financiamento da educação, né? Investimento em educação no município do Rio de Janeiro. Né? Existia um problema também já no César Maia, mas nessa gestão do Eduardo Paes, porque existe assim, existe a verba da educação que vem do Tesouro, né? E também tem uma verba que é vinculada, que é o Fundeb, né? Que vem para a escola, né? Que é justamente tirado de alguns impostos, né, taxas, que volta para o município. Nessa gestão de Eduardo Paes, de 2009 para cá, ele deixou de aplicar na educação mais de um bi. Por conta, né, de uma ação que nós fizemos, né, e que foi constatado, né, a não colocação do Fundeb na própria educação, esses dois últimos anos, a prefeitura tendeu a fazer vamos dizer assim, no orçamento colocar esses 25%. Só que ainda ela continua fazendo esse investimento do Fundeb erroneamente, porque ela paga os aposentados, ela tira um dinheiro que seria para a educação, para a valorização do magistério, para a educação dentro das escolas, e faz um desvio de verba para pagar os aposentados. Faz uma maquiagem contábil. Exatamente, aí para dar, pra dizer... A educação, mas o destino do dinheiro é pagar a aposentadoria. É isso, né? E isso, para dentro das escolas, né, a gente não vê esse retorno, absolutamente. Então, como eles acabaram de falar aqui, né, a falta de infraestrutura da escola, né, é imensa, porque veja só, se a gente, nós pegássemos, por exemplo, se realmente a prefeitura pagasse o que ela deve, a educação, que ela deve, esse 1 bi, se a gente dividisse por número de escolas, né, a base de 1.264 escolas, fora os EDIs, fora as creches, cada escola receberia em torno de R$ 900 mil. Imagine uma escola receber R$ 900 mil para sua própria infraestrutura. Então, esse retorno não é vinculado. É, fora isso, ainda há um problema da parte pedagógica. Por exemplo, nós temos agora o problema dos professores de espanhol, né? Os problemas do professor de espanhol no currículo estão sendo colocado, quer dizer, a criança tem o direito, né, de ter, além do currículo, né, que é nacional, português, aquela matemática, grade, né? As línguas, né, também é um direito do aluno aprender. Isso seja já entra inglês, a partir da quinta série, do quinto ano. Isso, inglês, né, espanhol. Francês, espanhol. O que a secretaria fez? Estipulou que a criança vai ter apenas o espanhol no nono ano. O que aconteceu? Os professores de espanhol, né, que deveriam estar nas suas turmas, né, sexto, sétimo, teve que fazer remanejamento, e tem professoras, tem profissionais, né, de educação justamente desviados de função. É uma situação muito ruim. Desviados, né, de função, em que função? Aí o que acontece? A secretaria diz, por exemplo, se não tiver vaga para aquele professor de espanhol, ele pode trabalhar na sala de leitura. Vai para a coordenação, vai ficar na secretaria? Não, na sala de leitura. Ele faz projetozinho e fica na sala de leitura. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, o professor que poderia estar ajudando, né, na formação, na verdade, integral do aluno, a secretaria diminui isso, né? É uma coisa, linguagens artísticas, foi a mesma coisa. Ela estipulou que vai ter, em determinado ano, o aluno só pode ter uma linguagem artística. Como é que isso é estabelecido? Entendeu? Quem estabelece essa linguagem artística? É a secretaria que impôs, quem impôs. Sim, na verdade. Sim, ela diz que pode ter que ser uma, pelo menos, pelo menos uma, ou é uma? A linguagem artística pode ser música, teatro, entendeu? Então, sim, na verdade, na linguagem artística tem várias linhas, né, que você pode, sim, trabalhar pedagogicamente com o aluno justamente para fazer a formação do aluno. Agora, você, né, falou em música e você falou em teatro e tal, mas isso aí é tudo que você depende única e exclusivamente do desempenho de cada um. Se você for, por exemplo, artes plásticas, você vai precisar de material. Sim, que não existe na escola, né? Pois é, então. Aí você complica essa manifestação artística. Exatamente. Ela vai ficar restrita à utilização das mãos sem nem barro. Isso. Não é isso? Agora, além disso, o que eu acho que tem uma pressão muito grande dentro das escolas é para que se chegue o tal do IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento na Educação Básica do Rio de Janeiro, em que há um índice estabelecido para todas as escolas chegar a esse índice no ano, dependendo do índice que a escola tem atualmente, a secretaria impõe, estabelece um índice para que as unidades escolares cheguem a esse IDEB no ano posterior. Só que, para chegar ao IDEB, para chegar a esse índice que a prefeitura precisa, né, para dizer que a educação do Rio de Janeiro está melhorando, que na verdade também é uma grande maquiagem. Isso é uma diretriz que vem do MEC, né? Isso. Estabelecido esse índice, esse IDEB, ele é um IDEB medido, mensurado anualmente, e isso, a meta do ano seguinte é estabelecida com a pontuação, com base na pontuação desse ano. Exatamente. É isso? Só que acontece, né? Isso que deveria ser um diagnóstico real, pela condições reais da educação, não, isso é totalmente maquiado. Por exemplo, então, se chega dentro das escolas, por exemplo, que o profissional de educação, ele não pode reprovar mais de 8% dentro da escola. É aquilo que você estava falando antes, né? Entendeu? Exatamente. Então, é isso. Outro, porque as provas que chegam, na verdade, aí o que, que a prefeitura, as provas que chegam para avaliar esse aluno, a prefeitura faz as tais apostilas, né, que tira a autonomia pedagógica do profissional de educação, e o profissional, na verdade, praticamente é impelido a seguir essas apostilas que vocês seguiram aí, totalmente com muitos erros, aí em termos de conteúdo. Essa apostila é aquela que você falou, que Pernambuco, capital Belém, essas coisas. É isso, mas isso não é novo. Esse erro, existem erros nessa apostila desde quando elas foram criadas, né? E o profissional de educação, ele vai ser compelido a usá-las, porque depois a prova que chega para a criança, ela é feita baseada nessas apostilas. Vai ensinar errado mesmo, né? Quer dizer, e vai ser aprovado quem souber errado. Não, o profissional, quer dizer, o profissional de educação dentro da escola, ele é bem consciente, ele não vai ensinar errado. É claro. Mas ele fica apenas com uma máquina transmissora de um conhecimento que não existe. Exatamente. Não, a criança é filha de um pernambucano de Recife. É. Aí vai dizer, mas meu pai sempre me disse, ele nasceu em Recife, a capital de Pernambuco é Recife, não, é Belém, meu filho, está aqui na apostila. Isso é uma situação kafkiana, louca. É. Agora, uma coisa que você falou, Roseli, eu acho que é importante a gente aprofundar um pouquinho, é que essa questão do limite de reprovação por turma, isso principalmente nas séries iniciais, isso também visa a atender ou a inibir a evasão. Sim. Ou a você criar na criança o gosto pelo aprendizado, porque se a criança entra para a escola e já começa a levar cacetada, já vai levando pau desde o primeiro ano, a criança desiste. No segundo, terceiro ano, ela diz, não quero ficar esse negócio, eu só apanho, não consegue aprender, e ainda por cima, vamos ensinar que a capital do Pernambuco é Belém, aí fica difícil para ela mesma, né? Fala aí, Thaís. Mas, na verdade, isso faz com que a criança também não fique estimulada, porque ela não está aprendendo, né? Essa pressão, ela vai passar sem aprender. Então, ela chega numa turma que tem um conhecimento que ela não acompanha e ela mesmo não se sente parte daquela turma. Eu já tive problema de aluno no sexto ano, né, que é a antiga quinta série, que o aluno mal sabia escrever o nome dele. Então, ele não conseguia interagir com a turma e eu reparei que ele sempre arranjava confusão, até problema disciplinar, na verdade, para esconder aquilo que ele não sabia. Porque a ignorância dele. Exato. Então, isso não ajuda em nada. Na verdade, esse projeto é um projeto que já foi fracassado em outros países. Nós tivemos aí a experiência dos próprios Estados Unidos, né? Que mostrou que esse tipo de projeto meritocrático não funcionou lá e tampouco funciona aqui. Né? Aqui, essa pressão das escolas para você aprovar é só por busca de um índice. Não é o problema, né? Ah, ó, essa escola não teve muita reprovação, não atingiu o índice. Por quê? O que está faltando? Não é essa a preocupação. É o número pelo número. Não é o número que representa uma qualidade, né? Qual o problema que vai apontar um problema na escola que vai ser resolvido. Não. É simplesmente a busca por um número. Então, sem menor... É puramente estatística. E aí, uma estatística ainda que em muitos momentos não corresponde à realidade. Curada. Porque as pessoas se sentem pressionadas, a direção pressiona a aprovar. Essas provas muito, tem, às vezes, escola que os alunos, vamos dizer assim, que tem mais problema, mais dificuldade, não fazem para não baixar o índice da escola. Então, são índices que não refletem a realidade da escola. Uma coisa que chama atenção também é que você falou desse aluno do sexto ano, que não sabe escrever o próprio nome, e nós temos uma quantidade grande de alunos desse ensino fundamental, do ensino básico também, que até de segundo grau, eu não quero nem entrar em faculdade, que faculdade também é um desastre, mas que não tem a capacidade de apreensão do que ler. Ler, sabe ler, mas se você pedir para ler e depois pedir para dizer o que que leu, a pessoa não sabe dizer o que que leu. Isso é um problema que começa ou que é corrigível nesse ensino básico, nesse fundamental. É ali que a criança aprende as quatro operações e ela tem que aprender a raciocinar, senão ela não vai conseguir. E eu já vi casos de professores que dizem, eu não vou pagar o mico de ficar mandando o aluno ler dentro da sala de aula. Lê, fulaninho, levanta aí e lê. Porque o cara não consegue ler direito, então ele está no quarto ano, está no quinto ano. Como é que é essa realidade? Como é que a gente vai mudar isso? É pedindo 19% de aumento de salário e fazendo as mudanças pedagógicas necessárias? Ou vocês acham que é preciso haver uma mudança mais radical, mais profunda, uma revolução no ensino público e universal no Brasil? Eu creio que a gente tem total certeza de que a reprovação, ela por si só é um trauma para a criança, e esse não deve ser o primeiro caminho. Né? Eu acho que o reforço escolar e tudo que a escola pode oferecer nesse horário extra classe pode solucionar boa parte desses problemas. Nós defendemos, inclusive, que o horário escolar, né, do ensino de sexto ano, nono ano, seja de 6 tempos. Já foi de 6 tempos e caiu para 5. Ou seja, é ampliação desse horário. E a gente não tem absolutamente nada contra que haja, posterior a isso, que a criança seja oferecido pela prefeitura formas de a criança aprender, reforçar aquilo que ela não aprendeu. O que nós não concordamos é com a maquiagem dos projetos da prefeitura, em que você pega o aluno que não aprendeu, que está constantemente sendo reprovado, você coloca ele num ano e ele consegue completar o ensino fundamental inteiro, ou seja, do sexto ao nono ano, em apenas um ano. Em um ano. Um ano ele é lançado no ensino médio. E aí eu vejo as duas situações. Do aluno que sai do sexto ao nono ano, que faz esse sexto ano no ano, que já tem uma idade avançada, já tem 15, 16 anos, ainda está no sexto ano, ele faz um ano e ele vai para o ensino médio. E eu sou professor do ensino médio, sou professor do ensino médio no estado, à noite, e esses alunos vão lá no ensino médio e continuam analfabetos. Claro. Chegam lá analfabetos também. Isso é um supletivo, é isso? Como é que é? Porque antigamente era assim, né? O sujeito passava da idade, aí ele tinha que fazer esse negócio aí de 2 anos. O ginásio todo, antigamente, era o ginásio. O ginásio era uma dureza, né? Essas coisas assim. Agora, depois virou um supletivo. É isso que você está dizendo? Não, não é isso. Não, não é isso. Olha só, bem rapidinho. Para ter um IDEB, o IDEB ele é focado em 3 patamares. Primeiro, evasão escolar, a falta de repetência, aprovação, e justamente o aluno está na sua na faixa certa de idade no ano certo da escola. Isso para que a escola consiga o IDEB alto. Qual é o problema? Nós temos, como você mesmo constata, né, obviamente, grande número de alunos e alunas, né, com problemas, né, de aprendizagem. Né? Como esses problemas, né, não são, né, vamos dizer assim, solucionados, ou a criança não tem um suporte, estrutura de uma equipe multidisciplinar dentro da escola para ajudá-la, e aí a escola, né, a secretaria, o governo, né, na verdade a gente tem que dizer o governo, né, porque a secretaria faz parte desse governo, né, impõe a aprovação, esse aluno é passado para as séries posteriores. Né. Aí o que acontece? Esse aluno, né, que fica, que não tem, às vezes, né, realmente aí fica com enorme dificuldade, ele fica reprovado, ele já sai dessa faixa seriedade que a gente chama. O que que essa gestão do Eduardo Paes com a Cláudia Constantin fizeram? Né? Colocaram um projeto, como o Gustavo falou, de aceleração. Sim. Então, acelera 1, acelera 2, entendeu? Realfabetização 1, realfabetização 2, etc. E todos esses projetos são monitorados e são supostamente por entidades que não são públicas. Aí é Fundação Ayrton Senna, Unibanco, são pessoas, né, que colocam através da prefeitura, quer dizer, então, obviamente, a prefeitura deve estar pegando dinheiro de educação para dar para essas empresas privadas, para justamente colocarem e porem esses projetos dentro da escola. O que que acontece? Esses alunos, como ele bem falou, por exemplo, se ele está com um problema no sexto ano, aí ele entra lá no projeto para acelerar, né? Aí o que acontece? No, esses projetos, em um ano, ele vai fazer 2 ou 3 séries. Aí ele passa lá para o segundo acelera, que vai jogá-los lá para um acelera 2. Que significa no IDEB da escola. Não, e esses escola. Alunos, que é grande quantidade, não entra no índice do IDEB. Ah, nem entra no índice. Nem entra, porque é maquiagem. Ah, eles sim. Fazem a prova, quer dizer, então, na verdade, esses esses projetos é uma grande manobra para desviar, na verdade, para excluir o aluno a possibilidade de aprendizagem real. Porque quer dizer, era... você terceirizou a incompetência do ensino ali e dá o diploma ao guri para ele seguir a vida dele. Ó, meu filho, toma aí teu diploma e vai à luta. Você está no acelera 1, acelera 2, acelera aí. Aí esses alunos fazem a prova deles. Sim. E assim, A prova é diferente da prova da escola? Né? Nono ano. Ah. Nono ano, você tem 10 copos, né? Se você tirar 5, quantos copos você fica? É nesse nível, aí eles são aprovados e dizer que a educação no Rio de Janeiro está muito bem, obrigada. Que entendeu? E não entra no IDEB oficial. Sim. E aí, o que que se coloca? Não, que o DEB, o nível da educação no Rio de Janeiro, vai muito bem, obrigada. Agora, isso porque a educação elementar, a educação básica, ela é uma obrigação municipal, né? A educação, o nível médio é do Estado e o terceiro grau é nível federal. Então, isso cria essa disparidade de realidades, embora você saiba que o Ministério da Educação responde por tudo. Sim. Então, por isso, ele estabelece o IDEB, impõe o IDEB. Sim. Aí, o que acontece? A prefeitura, o município, cria os mecanismos de defesa. Exatamente. Para burlar o IDEB. Olha que loucura. É isso. Mas aí o Estado faz a mesma coisa, porque esses projetos também existem na rede estadual. Isso. Então, autonomia, né? O projeto autonomia, que no município a gente tem os aceleras e tal. Mas é a mesma concepção, né? Sem qualificação. O ensino não é o mesmo das turmas regulares, é só um professor para todas as disciplinas. Então, né, um professor de sociologia, de história, vai estar lá trabalhando com matemática, com química, no caso do Estado. Com o que for preciso, né, na verdade, com o que tiver necessidade ali. Bom, isso, eu estou colocando os problemas, né? Nós temos um enorme problema na educação infantil hoje no município do Rio de Janeiro, né? Porque o que acontece, né? Já é colocado em um município, o governo não contestou, nós temos mais de 20 mil crianças fora de creches, né? E aí a prefeitura diz o seguinte, não, nós vamos aumentar o número de creches. Poxa, maravilhoso, beleza. E aí tem realmente aumentado o número de creches e EADIs, né? Espaço de Desenvolvimento Infantil. Isso é uma política maravilhosa, se tivesse estrutura interna. O que aconteceu? A prefeitura, alguns anos atrás, né, fez um concurso para auxiliares de creches a nível fundamental para lidar com crianças de até 5 anos de idade. Nível fundamental. Como não tinha professores na época, e continua não tendo, a maior parte das turmas, né, berçários, maternal, que realmente um número grande de crianças, eram colocados sob a responsabilidade dessas profissionais de educação com ensino fundamental. Elas, sem ter menor preparo, tinham que fazer planejamento, tinham que cuidar das crianças, fazer a parte pedagógica, etc., etc. Bom, com isso, né, nós fizemos uma pressão política, o sindicato fez a denúncia a respeito disso. O que a prefeitura fez? Colocou os PEIs, né, que é professor de educação infantil, dentro das creches, né? Mas que ainda não é suficiente para a quantidade de turmas. Então, essas auxiliares de creche que ainda existe no Rio de Janeiro, a maioria delas continua ainda sendo responsáveis. Quer dizer, é um desvio de função que a prefeitura faz que não está de acordo com o edital que elas fizeram. E agora, o que acontece? Como a prefeitura teve que ver que esse edital, né, foi errado, aí eles estão querendo agora acabar com essa função de auxiliares de creche, que nós temos mais de 6 mil no município do Rio de Janeiro, né, e criar um novo cargo que é agente de apoio escolar, né? Sim. E, a princípio, que também a prefeitura queria botar, é nível médio geral. Por exemplo, a pessoa que faz um curso de secretário poderia ser uma pessoa que vai lidar dentro da escola. Um curso de secretário, que você diz, é um curso médio. Médio, secretário exatamente. Formação superior, né? É, ensino médio, né? É. Mas isso não estabelece para essa pessoa de ensino médio, com formação geral, o preparo pedagógico. Óbvio, né? E esse concurso, né, que a professora está tá tentando organizar para que aconteça. Essa pessoa, esse novo profissional dentro da rede, vai ser a pessoa que vai lidar na escola, em qualquer setor, inclusive dentro de sala de aula com as crianças e com as crianças necessidades especiais. Uhum. E é que a gente, de novo, está falando, ó, secretária, prefeito, isso é um concurso errado, né? Quer dizer, você extinguir um cargo, na verdade, porque essas auxiliares de creche não têm plano de cargos e salários, não têm, infelizmente não têm, não são valorizadas. Elas não entram, na verdade, elas não entram no bojo, no total, são uma coisa à parte. Isso, né? Então, não são atualmente, né? Aí a prefeitura ainda não reconhece, né? Esses profissionais que estão tendo. Então, assim, a estrutura da educação no Rio de Janeiro está uma situação muito difícil, muito difícil. O que nós percebemos é que todas as atitudes da prefeitura no sentido de gestar a educação municipal, ela tem como objetivo principal não oferecer uma educação de qualidade, mas economizar o máximo possível, né? É muito interessante para a prefeitura não contratar um professor que tenha feito a faculdade de pedagogia, não contratar esse professor e contratar o auxiliar de creche que deveria auxiliar o professor e que, na verdade, assume a turma. Isso é ruim, né? O CEP, ele tem ele defende uma paridade entre os professores. Porque eu sou professor formado em História e dou aula para o ensino segundo segmento. E eu vejo o trabalho das professoras que trabalham no primeiro segmento e na educação infantil. Dizer que essas profissionais elas estão um nível abaixo do meu é um absurdo. Se a gente for observar claramente, essas são as grandes profissionais, devem ser valorizadas. E o que a prefeitura faz é o absurdo, inclusive, de fazer um concurso novo agora de 40 horas, em que a profissional que atua no primeiro segmento vai ganhar menos que o profissional que atua no segundo segmento. Isso é um absurdo, isso é um preconceito, e a gente tenta dialogar, e a pauta de negociação com a prefeitura, inclusive, tá, colocar também para a prefeitura desses erros gravíssimos com relação à forma como ele trata esse profissional. Né? Não é só uma questão salarial, mas também a ideia da paridade também para a gente é muito importante. Pelo que vocês estão falando aí, a situação é complexa demais. Eu acredito, por exemplo, esse exemplo que você está citando aí, é óbvio que para o patrão, independentemente dele ser a prefeitura, o Estado ou um particular, é melhor ele ter o mínimo do que ter o máximo. É melhor ele contratar uma pessoa com menos qualificação, porque a pessoa com mais qualificação vai exigir melhores condições de trabalho, vai querer o que atenda a sua qualificação. Então é melhor você botar uma pessoa que não exige muito, porque ela vai ganhar menos e também não vai exigir muito, né? Ela nem vai ganhar menos, às vezes ganha até a mesma coisa, mas não vai encher o saco. Essa aqui é a questão. Outra questão que eu vejo que é nessa conversa toda aí, é que IDEB, as creches, tudo isso parece que vem lá de Brasília, vem de cima do Ministério da Educação, a diretriz, e essa diretriz tem de ser seguida para essa escola receber os repasses e para a prefeitura. Então, o que acontece é que o Estado, como você falou, Thaís, e a prefeitura, eles vão se ajeitando aqui, maquiando, arrumando, mas está todo mundo sabendo que o rei está nu. Não é verdade? Quer dizer, então todo mundo está sabendo que a educação vai mal, que está ruim. E aí quando vocês fazem uma paralisação, as pessoas dizem, querem aumento de salário. Né? Eu também quero, mas eu não tenho. Então por que o professor vai ter? Então, essa situação me leva a uma indagação. Por que o sindicato não se reúne, os sindicatos municipais, e vão fazer essas reivindicações, expor essa situação, a gravidade dessa situação, junto ao governo federal, lá no Ministério da Educação, dizer, olha, gente, isso aqui está tudo errado. Poderia ser feito, mas vamos pensar na questão do livro didático. Houve uma pressão há muito tempo sobre você dar à escola pública em todas as cidades e estados do Brasil do livro didático. O governo federal atendeu e fez um programa nacional livro didático, que tem toda uma estrutura, tem a participação, tem edital. E o que a prefeitura fez? A prefeitura esnoba o livro didático, que é dado de graça, ela não tem custo nenhum, e ela gasta dinheiro, 4 milhões para fazer uma apostila, que é uma porcaria. É bem pior que o livro didático e não passa pelos critérios rigorosos do livro didático. Né? Fora o banco imobiliário. Enfim, às vezes... Ainda tem esse negócio do banco imobiliário. Isso já é um outro programa, hein? Só esse aí já é um outro programa, assim, Gustavo. Então, a questão é, quando o governo federal edita leis e que essas leis elas acabam obrigando a prefeitura a tomar determinadas atitudes, o que a gente não admite é que depois de uma luta imensa para que o governo federal faça essa lei, a prefeitura burle a lei. Pois é, então, mas isso aí também não entra na pauta dessas negociações lá em cima? Ou seja, você juntar tudo e dizer, olha gente, isso que a gente falou aqui, qualquer pessoa medianamente inteligente vai perceber. Não é? Quer dizer, percebe a mágica besta desse negócio de você estabelecer metas lá em Brasília e as metas serem atingidas aqui no Rio de uma forma irreal, fictícia. Então, isso é fácil de você desmontar essa mágica furada. É, isso aí do livro didático é uma questão também de você levar e dizer, olha, gente, leva a apostila e leva o livro. Olha a apostila aqui. Aí quando acontece esse negócio de Pernambuco, capital Belém, aí sai na mídia. Aí todo mundo, que escândalo, que não sei o quê. E na verdade essa coisa acontece diariamente há muito tempo. Não é isso, Rosilene? O que acontece? De novo, só um exemplo assim para ver como, na verdade, eu concordo que tem que ter uma pressão, né? E a pressão é feita. Quando a gente constatou, né, que o governo do município devia, né, para a educação no Rio de Janeiro, o Fundeb, a Fundeb vem do federal. Vem do federal. Isso deveria estar sendo monitorado pelo federal. Como eles não prestavam conta, eles ficavam no calque. É como se tivesse nome sujo. Nome sujo, né? Isso vai para o SPC da educação. Exatamente, o SPC da educação. Isso é monitorado pelo governo federal. E isso, eles ficaram... O Rio de Janeiro, por mais de 10 anos, foi o único município que não prestou conta. Que não prestou conta. Ainda, a gente tem que ver, porque só em 2010, 2011... e 2012, é que eles tentaram fazer, como eu já falei, essa maquiagem para botar realmente 25% na educação, etc. Para se enquadrar, né? Para se enquadrar, mesmo assim, erroneamente, que nós sabemos disso, né? Mas o governo federal sabe que o Rio de Janeiro está devendo, entendeu? E isso está no Ministério Público, está na Justiça, entendeu? Então, isso é colocado. Tanto que o município do Rio de Janeiro foi chamado, né, para pagar o que deve à educação, exatamente por essa ação que nós botamos no Ministério Público, que são órgãos federais. Uhum. E o próprio governo federal está sabendo que o município do Rio de Janeiro não coloca esse dinheiro. Legal, gente. Olha, nós estamos terminando o programa. Eu queria que vocês fizessem o chamamento final aí para essa mobilização, dia 12 de junho. Mas antes do dia 12 de junho tem uma audiência dia 29 agora, né? Na semana que vem, com a secretária Cláudia Costin, e o que é que vocês esperam disso, e vocês mobilizem aí a categoria para que não esmoreça, né? Não desista da luta. Bem, gente, queria agradecer, né, que o espaço, que essa luta é muito importante, está chamando todos os profissionais de educação, mas também não só os profissionais, né, os pais de aluno, os alunos, para estarem participando do dia 12, para a gente estar conseguindo pressionar a prefeitura a termos realmente uma escola de qualidade. Nós vamos fazer uma assembleia da rede municipal às 10 horas no ACM e às 2 horas um ato. Então, queria convidar todos e todas para estar incorporando essa luta, né? Os diversos setores da educação, os professores, os secretários escolares, né? Os agentes educadores e também a população, né? Porque a luta pela educação, quem ganha somos todos nós, não só os profissionais. Legal. Tá certo, gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Thaís Coutinho, que você acabou de ouvir, a Rosilene Almeida e ao Gustavo Felipe Miranda, os três coordenadores do sindicato do Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio, na capital, quer dizer, para tratar dessa questão da paralisação de ontem, uma paralisação dos profissionais de educação do município e já a próxima paralisação prevista para o dia 12 de junho. O Tema Livre fica por aqui. Bom dia para todos vocês. Amanhã nós estamos de volta às 10h05 da manhã. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre.